Yo. A Babilônia te traz insônia, ou seu cidade ou deixa sem vergonha. A Babilônia te traz insônia, ou seu cidade ou deixa sem vergonha. A Babilônia te traz insônia, ou seu cidade ou deixa sem vergonha. A Babilônia te traz insônia, ou seu cidade ou deixa sem vergonha. No agarre el micro, fono para rimar la tonteria. Rádio, estou buscando ya a Ué vida, me cê saudadão, ah, cê super ultra. Sala cê sa só se, e leva quem prende escuta, mano. Sabe, aprendi em todo lugar, mano. Vamos buscar prosperidade, ah, sem trocar o princípio. Cara, mingua bonança, mano, está em movimento. Busca sabedoria no alimento, consciência tem crescimento, não. Só eu é nós, a voz do entendimento. Cê escute, detecte o ruído que há. Quebra a transmissão, dê já consigo. Prazer é doce se não fosse. Ramuno Nai não teria beijado a foice. A Babilônia te traz insônia, ou seu cidade ou deixa sem vergonha. A Babilônia te traz insônia, ou seu cidade ou deixa sem vergonha. A Babilônia te traz insônia, ou seu cidade ou deixa sem vergonha. A Babilônia te traz insônia. Mano, não me refiro a ócio criativo, mas a inércia é o verbo improdutivo. Você também que luxúria é vício, ou cê culpa alguém, ou você muda isso. Você que a mente adormecida balança a carcaça com qualquer batida. Guerreiro não é guardinha, reina nasceu para ser folha na ventania. Só evito levita que levita quem tá, quem tá, quem tá, quem tá com Leviatã. Só evito levita que levita quem tá, quem tá. Só evito levita que levita quem. Só evito levita que levita quem tá, quem tá com Leviatã. A Babilônia te traz insônia, ou seu cidade ou deixa sem vergonha. A Babilônia te traz insônia, ou seu cidade ou deixa sem vergonha. A Babilônia te traz insônia, ou seu cidade ou deixa sem vergonha. A Babilônia te traz insônia, sonha. A Babilônia te traz insônia. A Babilônia te traz insônia. Só evito levita que levita quem tá, quem tá, quem tá, quem tá com Leviatã. Só evito levita que levita quem tá, quem tá com Leviatã. Só evito levita que levita quem. Só evito levita que levita quem tá, quem tá com Leviatã. Só o Levi que é filmão. Aledeiro, Crazy Will na voz. Vá com tudo e vá na fé.